Sintomas da bondade. Tem pessoas que parecem boas. Muita gente acha que são boas. A pessoa mesmo se acha boa, mas na verdade ela não tem os sintomas da bondade. De repente, ela... Todo mundo é influenciado pelos modos da natureza material, os modos da paixão, modo da ignorância, modo da bondade. A maioria das pessoas vivem influenciadas pelo modo da ignorância. 70% e poucos, por volta de 70%. Uns, quanto mesmo, Bímola? Uns 20%, uns 20%, mais ou menos, uns 20% são influenciados pelo modo da paixão. E só uns 5% são influenciados pelo modo da bondade, mas os três modos, eles se misturam, como as três cores se misturam para formar infinitas cores. Então, a maioria das pessoas estão influenciadas pelo modo da ignorância. Então essas pessoas, elas de repente, as pessoas no modo da ignorância, são influenciadas em algum momento pelo modo da bondade e aí ele faz alguma coisa boa, mas não é bom. Por exemplo, uma pessoa que é famosa como bom é o... Como que chama lá o ladrão, Bimbo? O Robin Hood, o Robin Hood, que roubava para roubava e dava para os pobres. Um ladrão, ele não pode ser bom nunca, né? Então ele não é bom, não é uma pessoa boa, mas em algum momento ele manifestava o modo da bondade e dava alguma coisa para as pessoas necessitadas. É o caso de 99,99%, agora mudou a percentagem. Bimala, é difícil. É por isso que eu falei, por volta de 5% das pessoas são influenciadas ou têm os sintomas da bondade. Então, esse Robin Hood, um ladrão nunca pode ser uma pessoa boa. Ela pode de vez em quando fazer alguma coisa boa, mas não ser boa, não exibir os sintomas da bondade. É o caso, né, que eu falei, da maioria das pessoas no mundo. Vamos falar 99,9% das pessoas. Depende a hora, depende a hora. O que acontece? As pessoas são ladrões. As pessoas são ladras. Elas estão roubando a propriedade de Deus, depredando a propriedade de Deus. E uma pessoa assim não consegue ser boa, não consegue manifestar a bondade. Constantemente, né? Quando a gente fala, por exemplo, nós falamos que constantemente... por volta de 70% das pessoas são influenciadas pelo modo da ignorância e vivem em ignorância. Uns 20% e poucos, por volta de 20%, no modo da paixão. E uns 5% no modo da bondade. Então, a pessoa que vive no modo da bondade tem os sintomas. E esses sintomas da bondade é o que nós vamos ver hoje. Eu fui muito longe. Não, Bímola, não é para explicar, é só para falar então. Você falou para falar um pouco, né? Então eu falei um pouco. Tá bom, já parei de falar. Tá vendo isso aí, ó? Isso aí é modo da paixão. Modo da paixão é marcante pelos planos. A pessoa planeja. De vez em quando a Bímola vai pro modo da paixão, né? E ela planeja as coisas, por isso ela dirige a raia. Bímola, vamos ver. Eu estou tentando sair do modo da ignorância, vamos ver se um dia eu consigo, né? Tá bom, já parei de falar. Bom, nós vamos ver os sintomas da bondade no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 23. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link... livros grátis, isso mesmo, para você ler na tela ou baixar. Que mais que eu vou falar, hein, Bimala? Mais nada, vamos ler o Bhagavatam, a coleção Shrima Bhagavatam, vamos ler a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. O final de semana já está rondando aí, Bimala, como não mais nada? Não é dia de fazer o convite do Festival Transcendental Hare Krishna? Não, mas de repente a pessoa pega o programa, ela tem que ver agora, né? Ela tem que procurar o endereço agora, fazer contato agora e se planejar para o sábado. Isso é o modo da paixão. É, modo da paixão, a pessoa faz planos. É, depois a gente faz o convite, então tá bom. Então vamos ver os sintomas da bondade com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Faltou falar, tá vendo? Você me apressou. Por isso que as pessoas vivem com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo de perder emprego, com medo, porque o ladrão vive sempre com medo de ser punido pela lei. E como eu já falei, quase todos são ladrões da propriedade de Deus, então todo mundo vive aí com medo de ser punido pela lei, é pela lei do governo universal de Deus. Então, esse é o principal motivo das pessoas terem medo. Todo mundo tem algum tipo de medo. É porque é ladrão, está roubando a propriedade de Deus, e aí tem medo de ser pego, ou sente que vai ser pego, ou já foi pego, já passou por alguma punição e vive com medo. É assim, o ladrão vive com medo. Tá bom, agora parei. Então vamos ver lá, os sintomas da bondade com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, deixa eu ir lá no Gita ver capítulo 18, verso 23. Não, não lembro o nome do capítulo, mas ixi, não começa, não começa que minha cabecinha de pano, se aperta ela espana. Então vamos tentar cantar o verso 23. Niyatam sangarahitam aragadueshatakritam apalaprepsunakarma yatatsatvikam uchate. Tradução palavra por palavra. Niyatam, regulativo. Sangarahitam, sem apego. Araga dueshata, sem amor nem ódio. Kritam, feito. Apala prepsuna, sem resultado frutivo. Karma, atos. Jat, aquilo que. Tat, isso. Satuikam, no modo da bondade. Uchate, chama-se. Então, aqui Krishna já explica tudo. Não, desculpem. Krishna fala, Prabhupada explica. É, Krishna fala e Prabhupada explica. Aí a gente entende. Quanto às ações, a ação de acordo com o dever, que se executa sem apego, sem amor nem ódio, por uma pessoa que renuncia aos resultados frutivos, chama-se ação no modo da bondade. Tá vendo? Aí, ó. Krishna já falou tudo aqui, em três linhas. Duas linhas e meia, vai. Ó, ação de acordo com o dever. Então, quem está no modo da bondade faz o seu dever. E qual é o dever? Os deveres são explicados nas escrituras autorizadas. Que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E aí a gente executa esse dever sem apego. É porque nós devemos nos apegar em Deus, Krishna. Por quê? Porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Então a pessoa faz o que deve ser feito, sem apego, sem amor e nem ódio. E isso é feito por uma pessoa que renuncia aos resultados frutivos. Vixe, aí é o mais difícil, né? Renunciar aos resultados de nossas ações, né? É, tem gente que fala que trabalha para Deus, mas não dá nada para Deus, né? Então, como você trabalha para Deus? Se você trabalha para Deus, você tem que dar o resultado para Deus. Mas ninguém quer dar o resultado para Deus. E muito menos para os devotos de Deus, né, Bimala? Então, você vê, esses são sintomas de quem age, de quem faz ações no modo da bondade. Prabhupada explica que os deveres ocupacionais regulados, como estão prescritos nas escrituras autorizadas, de acordo com as diferentes ordens e divisões da sociedade, executados sem apego e sem buscar direito de propriedade. Vixe, isso aqui já excluiu, acabou de excluir o resto, né? Não, isso é meu, essa música é minha, essa coisa é minha, esse programa é meu, isso é meu. Nossa, eu. Então essas coisas devem ser executadas sem apego e sem buscar o direito de propriedade, e que são executadas sem amor nem ódio, em consciência de Krishna, para a satisfação do Supremo Senhor Krishna, sem autossatisfação ou autogratificação. Essas ações estão no modo da bondade. Poxa vida, parece que é fácil, né? Como o Prabhupada falou, eu enganei todos vocês, né? E dava risada falando para os devotos, né? Eu enganei todos vocês. E os devotos, por que, Prabhupada? O que o senhor está falando, né? O que o senhor está rindo aí sem parar? Eu falei que a consciência de Krishna era fácil. Eu enganei vocês. A consciência de Krishna é a coisa mais difícil que existe, né? Tanto é que tem raras pessoas praticando. É o sintoma. O sintoma de que é difícil. Por quê? Só raras pessoas praticam a consciência de Krishna em consciência de Krishna. Tem esse detalhe. Ah, um monte de gente tenta, né? Um monte de gente acha que está fazendo serviço prático e amoroso a Deus, parece que está fazendo serviço prático e amoroso a Deus, mas raros fazem serviço prático e amoroso a Deus em consciência de Krishna, para a satisfação de Krishna, sem autossatisfação ou autogratificação. Está vendo? E essas ações chamam-se ações no modo da bondade. Não é nem transcendental ainda. É, Prabhupada, eu lembro aqui na cama, né? A gente, felizmente, a gente vê esses vídeos. É, tem esse vídeo aí no YouTube. Tem, tá no nosso, tá no links lá, né? Pra morte de Prabhupada, como que tá lá, Bimala? Não lembro. Prabhupada deitado na cama e instruindo e pedindo para as pessoas, se associarem com os devotos, porque os devotos que vão no programa da madrugada todos os dias estão no modo da bondade. Imagine. É, meu amigo. Então ir no programa da madrugada é se associar com o modo da bondade. É o que Prabhupada falou lá, no leito de morte, como dizem, no leito de morte, né? Ou quando estava se preparando para ensinar a lição final, como ter uma morte gloriosa, como morrer para Deus, em consciência de Deus. Então é isso aí, ó. Então esse é o ponto Esses são os sintomas da pessoa ou das pessoas que realmente estão no modo da bondade. Elas fazem ações no modo da bondade, elas se associam com pessoas no modo da bondade e praticam a consciência de Krishna e desenvolvem a consciência de Krishna e vão se situar em consciência de Krishna. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa. Tá, sim, senhora. Então fala do Gita, depois eu vou lá procurar o link para falar para as pessoas. Tá bom, Bimala. Então, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link. Livros grátis. Bimala, para de implicar com instalar. É português correto isso. De vez em quando eu acerto, falo a coisa certa, você acha ruim. Está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Tá? Mas se você quer um livro na mão, então tem que clicar ali nos livros novos. Aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. É 10 + 4 livros que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é edição normal. Tá? Esse aí você já encomenda os 2 ou 3, dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então compartilha, compartilha conhecimento no dia 25, esquecendo ele por aí. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. O que, que é? Fazer o convite, Bimala. O convite. Não, na primeira linha vamos falar do links, da morte de Prabhupada. Tá, foi filmado, né? Prabhupada. Prabhupada documentou tudo, né? Então tá aí, ó. Entra no nosso site, na primeira linha, tá lá o link, links, links. Cliquei, já tá abrindo. O mundo Hare Krishna em links. Ó, Bimala, poxa vida, gostei desse slogan. Vai na letra M ou aperta a letra M aí, já apertei. Tá morte de Prabhupada, Bimala? Ou, tá aqui, ó, morte de Prabhupada, vídeo. Tá funcionando? Não é para ver agora se tá funcionando. Tá, vou ver rapidinho. Aí se não tiver, tem que consertar, tá funcionando. Nossa, dá vontade de assistir de novo esse vídeo, sem parar, né? Prabhupada. Was a pure devotee of Lord Krishna. Um devoto puro de Deus. Eu não sei inglês. Em sua vida perfeita, seu perfeito exemplo de consciência de Krishna. Seus passatempos finais. É, nossa, isso aí. Tá aí, ó. Tá aí. Se você não achar, fala com a gente, tá? Prabhupada deu instruções até o final. E ensinou também a lição final, como morrer para Deus e ter uma morte gloriosa, né? Que mais? É verdade o convite. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica na agenda, procura o endereço mais próximo de você, faz contato. Pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. que nós... Ah, vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Tá bom, Bimala? Ah, ficou devagar no final. É, o Ramadasa tá certo. Nayana, não canta não, seu negócio não é cantar, Bimala. É só para se ocupar. Tá bom, Bimala. Coitado dos ouvintes, né? Tem que ouvir um cara que não sabe cantar, desafina, perde o ritmo, perde... Nossa, tá bom, é minhas qualidades, Bimala, minhas qualidades. Tá bom, já parei de falar, vamos lá. Estamos lendo o Shrimadbhagavatam, canto 4, capítulo 28. Não acaba mais esse capítulo? Purandjana torna-se mulher na próxima vida? A culpa é minha. Não, é verdade, eu falo demais, Bimala, está certo. Bom, paramos onde está se falando da super-alma Krishna, que está presente nos corpos de todos. É Deus, o Deus Supremo, o Deus Poderoso, o Deus Único, a causa de todas as causas, Krishna. Ele está presente nos corpos de todos os seres vivos. Ao passo que a alma individual, que somos nós, está condicionada em uma espécie de corpo em particular. A alma individual não pode entender o que está acontecendo em outro corpo, mas a super-alma Krishna, mas não quer descer, mas a super-alma Krishna sabe muito bem o que está acontecendo em todos os corpos. Por isso Krishna é onipresente, porque ele está presente em todos os corpos de todos os seres vivos. Em 8 milhões e 4... Imagine, dentro de cada universo existem 8 milhões e 400 mil corpos. Os cientistas patifes também dão uma estimativa parecida com essa, né, Bimala? Olha, quem sabe, pode ser, talvez tenha tantos corpos assim assado, né? É só que eles não têm noção nem do que estão falando, né? Eles não sabem nada. Sabem, aprender um pouquinho desse planetinha aqui e especula sobre algum planeta aí no céu, né? Mas imagine conhecer o universo inteiro, sem chance. Em outras palavras, a super-alma Krishna está presente em sua plena posição transcendental, ao passo que a alma individual, que somos nós, tem a tendência de se esquecer. A gente troca de corpo, se esquece, né? É, e a gente está trocando de corpo todo dia a gente troca de corpo, um pedacinho, vai trocando o corpo, né? A cada 7 anos nós trocamos completamente de corpo. O que ia falar, Bima? Ah, é verdade, eu não lembro nem o que esqueci, nem o que eu comi ontem, eu esqueci já, não sei nem o que eu comi ontem. É, então, nós trocamos de corpos, esquecemos tudo. Agora, Krishna não. Krishna nunca se esquece, porque seu corpo não é material. E nós, almas individuais, temos a tendência de nos esquecermos. Tampouco a alma individual está presente em toda parte. De um modo geral, em seu estado condicionado, a alma individual não pode entender a sua relação com a super-alma, Krishna. Mas, às vezes, livrando-se de toda a existência condicionada, ela não pode perceber a verdadeira diferença entre a super-alma, Krishna, e ela própria, a alminha. Quando a super-alma Krishna diz à alma condicionada, tu e eu somos a mesma coisa, isto é, para lembrar a alma condicionada de que sua identidade transcendental é qualitativamente igual à do Senhor Krishna. É, nós somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. é uma fagulhinha do fogo, queima um pouquinho. Agora o fogueiro, o fogo, bicho, o fogo queima, o fogo tem um poder de luz e calor que... Agora nós, fagulhinhas, também temos poder de luz e calor, como Deus, né? Só que nosso poder é infinitamente pequeno. No terceiro canto do Shrimad-Bhagavatam 3.28.40 se afirma que... Prabhupada cita o verso e nós vamos ler a explicação. O fogo apresenta diferentes aspectos. Existe a chama, a centelha e a fumaça. Embora sejam unos em qualidade, ainda assim há uma diferença entre o fogo, a chama, a centelha e a fumaça. A entidade viva torna-se condicionada, mas a suprema personalidade de Deus, Krishna, é diferente, porque não se torna condicionada em momento algum, porque é a alma suprema, a maior de todas as almas. Os Vedas afirmam que Atma Tata Prita Drashta Bhagavan Brahma Sangita. Prabhupada explica que Atma é a alma individual, bem como a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o observador de tudo. Deus está vendo tudo, porque Ele é onipresente, onipenetrante. Ele vê tudo, por cima, por baixo, por dentro, por fora, de todos os ângulos. É o BBB, esse aqui, esses planetas, essa criação material, é o BBB de Deus, né, Bimala? E se diverte, né? Esses mundos não passam de brinquedos para Krishna e Balarama. Embora ambos sejam espíritos, sempre há uma diferença. No Smriti também se diz que Jatagne Shudra Vispulinga Viucharanti. Assim como em português, né? Assim como as centelhas se manifestam numa grande fogueira, do mesmo modo as pequenas almas individuais estão presentes na grande chama transcendental. No Bhagavad Gita 9.4, o Senhor Krishna diz que Matistani Sarva Bhutani Na Chaham Teshu Avastita. Em português, todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. O maluco beleza viajou, né? Eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou a luz das estrelas. Tá bom, já parei. Eu estou viajando igual o maluco beleza. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. O maluco inverteu um pouco, ele fez uma bagunça danada, não seguiu nada, por isso que se matou logo, né? Se matou, infelizmente, né? O maluco beleza, o Raul Seixas, teve acesso a esse conhecimento, mas infelizmente não praticou e não seguiu. Mas ganhou muito dinheiro com o conhecimento completo e perfeito. Mas aqui é a colocação correta, né? Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Embora todos os seres vivos repousem nele, Krishna, como pequenas centelhas ígneas repousam numa grande chama, a situação de ambos é diferente. De modo parecido, o Vishnu Purana diz que... Vou ler a tradução. Prabhupada cita aqui o verso. O fogo encontra-se num lugar, mas projeta luz e calor. Analogamente, a suprema personalidade de Deus, Krishna, distribui suas energias de diferentes maneiras. A entidade viva é apenas uma dessas energias. Nós somos a energia marginal de Deus. A alma é marginal, porque ora está às margens do mundo transcendental, ora está às margens do mundo material. Uma hora está no céu transcendental, uma hora está no céu material. A energia e o energético são unos em um sentido, mas estão situados de forma diferente como energia e energético. De modo semelhante, a forma Satitananda, confirmada no Brahma Samhita, no verso Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. É diferente da forma da entidade viva em seus estados, condicionado e liberado. Somente os ateístas consideram a entidade viva e a suprema personalidade de Deus iguais sob todos os aspectos. Está vendo? Quem acha que existe algo ou alguém que pode se opor a Deus ou que está no mesmo nível que Deus é um ateísta. E é o que mais tem por aí, né? Parecem servos de Deus, parecem iluminados, parecem pessoas boas, mas são ateístas. Porque nada, nem ninguém, pode se opor a Deus, Krishna. Somente os ateístas consideram a entidade viva e a suprema personalidade de Deus iguais sob todos os aspectos. É uma ofensa, né? É uma das 10 ofensas que se comete ao cantar os santos nomes de Deus, que é colocar algo ou alguém no mesmo nível de Deus. Tipo colocar o semideus Brahma, o primeiro filho de Deus, no mesmo nível que Deus. Isso é uma ofensa, né? Ninguém pode ser comparado a Deus e muito menos igualado. E pior ainda, superior a Deus, superar Deus. Só loucura. Portanto, Chaitanya Mahaprabhu diz que Mayavadi Bhashya Shunile Haya Sarva Nasha. Em português, se alguém segue as instruções dos filósofos impersonalistas e acredita que a suprema personalidade de Deus, Krishna, e a alma individual são iguais, sua compreensão da verdadeira filosofia é perdida para sempre. Ele se torna um ateísta, se torna um ofensor de Deus. Imagine, né? Colocar algo ou alguém no mesmo nível que Deus. Isso é ateísmo, isso é ofensa. E se torna uma pessoa. É tudo a mesma coisa, não é? O filho é igual ao pai, o pai é igual ao filho. O Espírito Santo é igual ao Deus. Não, isso é loucura, só loucura, né? Isso é ateísmo. Inimigos de Deus falam e fazem isso e acham isso. Primeiro filho de Deus, o Senhor Brahma, é uma alma comum como nós. A diferença é que ele está empoderado. Deus deu poder para ele, né, para ele criar esse universo. Mas existem incontáveis universos. Em cada um dos incontáveis universos, Krishna tem um filho primogênito, um Senhor Brahma, um primeiro filho. E esse Brahma, esse primeiro filho aqui desse universo, é um Brahma de 4 cabeças apenas, né? É um Brahma pequeno, muito pequeno em comparação aos outros Brahma, aos outros filhos primogênitos que tem por aí nos incontáveis universos. Agora, colocar essa pessoa como sendo igual a Deus, isso é ofensa, isso é ateísmo. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Vou parar nesse verso aqui, ó. Dessa maneira, ambos, os cisnes, a alma e a superalma, ou nós e Deus, vivem juntos no coração. Quando um cisne é instruído pelo outro, ele se situa em sua posição constitucional. Isso significa que ele recupera sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à sua atração pela matéria. Tá, vamos parar aqui. É por isso que tem que se estudar os livros de Prabhupada, né? Porque é muito conhecimento, é todo conhecimento, é o conhecimento completo e perfeito. Esse conhecimento completo e perfeito está aqui no Shrimā Bhagavatam, o Purana Imaculado, com todas as respostas, com todo o conhecimento e com todos os detalhes. E ele está de graça no nosso site, isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimā Bhagavatam, o Purana Imaculado, você clica aí. Já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda todos ou alguns deles. chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Paramos aqui onde Prabhupada estava ouvindo, né? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada. E ele falava os ensinamentos eternos da literatura védica e dos sábios. E Abai adorava ouvir isso. E Abai tinha sido derrotado, né? Com sua história de Gandhi e etc. Falando às vezes em inglês, os devotos de verdade eles pregam assim, destroçando todas essas patifarias que tem por aí, essas loucuras políticas, né, de Gandhi, de outros que o povo acha que são líderes espirituais, mas são líderes políticos, defendendo causas políticas que não tem nada a ver com Deus, mas o povo ignorante acha que eles são espiritualistas, né? Então sempre tem aí o cara se passando ou posando de espiritualista, mas na verdade está tentando libertar o seu povinho. É causa política, vida política e Gandhi, né? No caso que nós vamos ver aqui, Prabhupada falou, escreveu para Gandhi: olha, abandona a política, senão você vai ter uma morte em glória. Ah, batata. Não obedeceu Prabhupada, não ouviu a pessoa santa, teve uma morte em glória. Pregava não violência e a violência matou ele. Pronto, ponto final. E teve uma morte em glória. Por quê? Porque não ouviu a pessoa santa que falou: abandona isso aí, abandona a política e se renda a Deus e pregue sobre Deus, fale sobre Deus, que aí sim você vai se dar bem, senão você vai ter uma morte em glória. Batata. Não ouviu, dançou. Falando às vezes em inglês e às vezes em bengali e às vezes citando os versos sânscritos do Bhagavad Gita, Srila Bhaktisiddhanta falava de Sri Krishna como a autoridade védica máxima. No Bhagavad Gita, Krishna declara que todos devem abandonar qualquer dever que considerem religioso e se render a ele, a personalidade de Deus, Sarva Dharmam Parityaja, Manekam Sharanam Vraja. Eu gosto da tradução de Prabhupada. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Deus. Ele vos libertará de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. E o Shrimad Bhagavatam confirmava a mesma coisa. Prabhupada cita aqui o verso e diz que todas as outras formas de religião são impuras e devem ser rejeitadas, e apenas o Bhagavata Dharma, a execução de nossos deveres para satisfazer o Senhor Supremo Krishna deve permanecer. Nossa, que... Bimala, precisa printar isso aqui, hein? Ah, não está ligado aqui. Tirar uma foto disso aqui. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Dharma pro de Thakaitavo tra paramo nirmatsaram satam. Todas as outras formas de religião são impuras. Tem gente que está falando coisa diferente aí do que Prabhupada fala, né? E as pessoas estão aplaudindo, né? As pessoas estão aplaudindo aí. Com certeza essa pessoa já era, e quem está seguindo ele também já era. É cego guiando o cego. Vão todos para o mesmo buraco do inferno. Por quê? Quando a pessoa começa a falar coisas diferentes de Prabhupada, meu amigo, é bom não seguir essa pessoa não, viu? É bom não seguir essa pessoa não, porque vai pro buraco junto com ele. É cego guiando o cego. Quem falou? Quem falar, Bima, não é quem falou, quem falar. Quem falar diferente já está se desviando, vai para o buraco e vai levar junto com ele um monte de gente. Não importa quem falou, quem falou, quem falar diferente de Prabhupada, porque Prabhupada é o mestre espiritual, instrutor de todos na ISKCON. É, como eu já ouvi, né, devotos falando, será que alguém consegue ser mais consciente de Krishna do que Prabhupada? Será que alguém consegue ser mais inteligente que Prabhupada, mais devotado que Prabhupada? Então vai, já que você acha que tem, então vai, segue ele que você vai ver onde vai dar. Lá no buraco do inferno, planetas inferiores, no mínimo corpos inferiores. Então, todas, quem está falando aqui é Bhaktisiddhanta, né? Ah, tá bom, Bimla. Depois vê. Tem que deixar o telefone ligado para tirar a foto aqui. Então, onde está? Todas as outras formas de religião são impuras e devem ser rejeitadas. E apenas o Bhagavata Dharma, a execução de nossos deveres prescritos para satisfazer o Senhor Supremo Krishna, deve permanecer. E ponto final. Quem falou isso? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada. Acabou com a ilusão de Prabhupada, né? Supostamente, né? Porque Prabhupada é um passatempo, né? É, como eu já ouvi um devoto falando, né? A vida de Prabhupada são as aventuras de um devoto puro de Deus no mundo material. É um filme de ação. A apresentação de Srila Bhaktisiddhanta era tão convincente que qualquer pessoa que aceitasse as escrituras autorizadas teria de aceitar a sua conclusão. As pessoas eram infiéis, dizia Bhaktisiddhanta, e por isso não acreditavam mais que o serviço prático e amoroso a Deus podia eliminar todas as anomalias, mesmo na cena política. Ele continuou criticando qualquer pessoa que fosse ignorante da alma e, não obstante, afirmasse ser líder. Inclusive citou nomes de líderes contemporâneos e apontou seus fracassos e enfatizou a necessidade urgente de fazer o bem mais elevado à sociedade humana, educando as pessoas sobre a alma eterna e a relação da alma com Deus, Krishna, e com o serviço prático e amoroso a Deus. Ué? Ah, tá aqui. Calma, meu irmão, estou virando a página. Abai jamais se esquecera da adoração ao Senhor Krishna ou de seus ensinamentos do Bhagavad Gita. Sua família também tinha sempre adorado o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, cuja missão Bhaktisiddhanta Saraswati estava defendendo. Prabhupada chamou Bhaktisiddhanta de o anjo evangélico, né? É o anjo evangélico, aquele que prega o verdadeiro evangelho de Deus. Existem muitos evangelhos por aí, né? O Bhagavad Gita é o evangelho de Deus segundo o próprio Deus. Assim como essas pessoas da Gaudiya Mata adoravam Krishna, ele também tinha adorado Krishna por toda a sua vida e jamais se esquecera de Deus, Krishna. Mas agora estava espantado de ouvir a filosofia dos devotos de Deus apresentada tão magistralmente. A despeito de seu envolvimento com faculdade, casamento, movimento nacional e outros afazeres, ele jamais se esquecera de Deus, Krishna. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati estava agora despertando dentro dele sua consciência de Krishna original. E pelas palavras deste mestre espiritual, não apenas ele estava se lembrando de Krishna, como também sentia sua consciência de Krishna intensificar-se milhares de vezes, milhões de vezes. O que ninguém havia falado na infância de Abai, o que tinha ficado vago em Jagannatha Puri, aquilo do que ele se desviara na faculdade, o que tinha sido protegido dentro dele por seu pai, agora brotava dentro de Abai com sentimentos reciprocativos. Ele queria mantê-lo. Ele sentia-se derrotado, mas gostava daquilo. De repente, compreendeu que nunca fora derrotado antes. Mas esta derrota não constituía uma perda, era um ganho imenso. Srila Prabhupada comenta: eu pertencia a uma família de devotos de Deus, por isso pude apreciar o que ele estava pregando. Evidentemente, ele estava falando a todos, mas encontrou algo em mim, e eu estava convencido sobre seu argumento e modo de apresentá-lo. Eu estava muitíssimo admirado, pude entender muito bem. Eis aqui a pessoa adequada que pode me dar uma verdadeira ideia religiosa. Já era tarde e Abai e Naren tinham estado conversando com ele por mais de 2 horas. Um dos estudantes celibatários deu a cada um deles um pouquinho de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, em suas mãos abertas, em suas palmas das mãos abertas. Bimala, não me apressa, Bimala. Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Um dos estudantes celibatários deu a cada um deles um pouquinho de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, em suas palmas abertas. E eles se levantaram agradecidos e partiram. Desceram escada abaixo e saíram para a rua. A noite estava escura. Aqui e ali ardia uma luz e havia algumas lojas abertas. Abai meditava com grande satisfação sobre o que ele acabara de ouvir. A explanação de Srila Bhaktisiddhanta sobre o movimento de independência de Gandhi como sendo uma causa incompleta e temporária o havia impressionado profundamente. Ele sentia-se menos nacionalista e mais seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Também achou que teria sido melhor se ele não tivesse se casado. Esta grande personalidade estava lhe pedindo para pregar. Ele poderia ter se juntado imediatamente a ele, mas era casado, e deixar a sua família seria uma injustiça. Ao sair do templo, Naren voltou-se para o seu amigo e disse: Então, Abai, qual foi sua impressão? O que você acha dele? Calma, estou virando a página aqui. Bimala, aí não dá, hein? Bom, então vamos parar aqui, né? O que vamos ouvir no próximo programa? O que Abai achou desse mestre Srila, dessa pessoa santa, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati? Ele é... Eu não vou cortar, não vou nem falar para não cortar no meio, né, Bimala? Tá bom. Bom, gente boa, essa coleção sem os cortes da Bimala, sem as interrupções da Bimala e sem o chato do Nayana, está de graça no nosso site em inglês. Isso mesmo, infelizmente só tem em inglês, por enquanto. Mas os devotos estão colocando aí na internet, logo, sei lá quando. E não vai ser fácil, porque é uma coleção, né? Logo, vai ter em português de graça aí para você, tá? Mas infelizmente não tem no momento. Então, o que eu estava falando mesmo, Bimala? Você me corta, tá. Então, essa coleção está de graça em inglês no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br